Você está ouvindo o Mexidão Cast. Mamma mia! O podcast do Mexidão Rocks. Olha lá quem vem virando a esquina, vem Diego com toda alegria festejando. Com a lua em seus olhos, roupa de água marinha e seu jeito de malandro. E com a dia por alma, ele chega com a dança consumido pelo ritmo ragatanga. E o DJ que já conhece o toque som da meia-noite pra Diego a canção mais desejada. Ele dança, ele curte, ele canta. Olá, amigos! Está começando mais um Mexidão Cast número 65. Hoje vamos falar sobre boy bands, estilo musical. Mexeu com os anos 90 com a cabeça das meninas, dos rapazes, e faziam passinhos muito legais que todo mundo gostava de fazer. Eu sou o Thiago Mendes e hoje estou na presença dele, que é um boy em todas as bands, meu amigo Sir Patrick Murta. Yeah! Entrar no ritmo, tem que ter o yeah, né? Tem que ter o yeah. Yeah, yeah! E por falar em yeah, yeah, estamos hoje também na presença do meu amigo, irmão camarada de Sir Diego Mendes. I don't care who you are. Olha aí. Olha aí. Gostou, Patrick? Gostou? Caprichou mais do que eu, hein? Quando eu fiquei só no Fié. Olha aí. Tô aí. Eu confesso que eu não fazia passinho nenhum desses aí, cara. Não fazia passinho, tem certeza? E por falar em passinho, ele que é um verdadeiro dançarino, que mexe com todo mundo com seu sapateado, meu amigo externo. Oi. Você não tá esperando que eu vá cantar, não, eu né? Eu tava, cara. Sai fora, rapaz. Cantar música de boy band, rapaz, não sei nem o que eu tô fazendo aqui. E outra coisa também, dançar não é comigo, não. Eu tenho dois pés esquerdos, bicho. Você sabe, externo, que o Patrick dança bem pra cacete, né? Eu vi. Eu vi no YouTube. A gente tem que postar de novo. Eu só tenho boa vontade, mas eu tenho um molejo de um pedaço de madeira. Olha. Tenho boa vontade. Então já conta bastante, cara. Não, é. Mas o Diego também se requer igual uma minhoca, velho. O Diego dança bem. Olha, que isso, gente. Com isso, eles vão comprometer. Ser uma boy band, afinal de contas, meu amigo Diego? Boy band é um grupo formado por 5 camaradas com rostinhos lisinhos, parecendo umas bonecas, meio afeminado, dançando e rebolando, cantando as músicas de boiola. Olha só. Brincando. Não, boy band, na verdade, é basicamente mais ou menos isso que eu falei mesmo. É um grupo... Só mudando algumas coisas, calma aí. É um grupo, né, que cantando as músicas mais estilo pop, né, que são constituídos, na verdade, ou... É, boy band, no caso, são por garotos, né? Não mudou nada, bicho. Não mudou. Você só falou de uma maneira bonita agora. Fala a mesma coisa, bicho. É, mas é melhor, porque senão fica muito agressivo, né? Depois a gente fica taxado aí, entendeu? Tá certo. Mas aí pode ser um grupo, né, cantando só com suas lindas vozes. Ui! Ou então também rola alguns instrumentos musicais. Ou, se preferirem, um playback. Mais fácil. Olha só, playback, né? Mas o Diego deu o estereótipo das bandas formadas principalmente nos anos 90, né? Onde as agências... Como é? Para tudo. Deixa eu perguntar uma coisa. Dá tempo ainda de mudar para girl band? Não, né? Isso é um fanfarrão, chefe. Como é? Dá não, né? Mas os girl bands entram também na brincadeira, pô. Basicamente, apesar do estilo ser boy band, né? Existiram girl bands, sim. É, não. E entram. Spice Girls tem tudo a ver. Tem. É que é bem menos, né? As girl bands são em número, foram poucos. Nós tivemos, como eu disse, Spice Girls e também tivemos um sucesso internacional que o Diego gostava muito, o Rouge. A girl band brasileira, né? É, mas o Diego adorava. Teve a própria... Diego adorava a Tererê, né? Sabia passar em tudo. Ah, é. Ainda mais que elas usavam meu nome naquela desgrama da música. Diego rebolando, possuído pelo ritmo Rasgatanga. É, eu adorava demais. Uhum. Sabe a vontade que me dava de dar um tiro na cabeça de quem escreveu essa música? É. Mas é, teve também Destiny's Child, que foi o primeiro grupo da Beyoncé. E teve outras durante a história, né? Era uma coisa. Era comum ter mulheres no meio ali. Mas como eu disse, o Diego, apesar de ter dado o estereótipo das bandas boy bands dos anos 90, o termo boy band ficou muito popular nos anos 90, mas ele já iniciou lá nos anos 60. Era uma das primeiras boy bands que fosse internacionalmente conhecida era a banda Os Temptation, que cantava aquele grande sucesso My Girl. Não, véio, Temptation, você falou Temptation, Temptation tá muito da programação. É o template. É, tá muito da programação, web, essas coisas. É Temptation. Temptation, olha, meu inglês cada dia melhor. Quem não conhece essa música, né? Aquela I Got Some Shine. Nossa, mãe, cara. Puta o musicão das antigas. Hoje. Já me lembra que esse filme de Sessão da Tarde. Tempo bom, não volta mais. Foi música tema do filme Meu Primeiro Amor. Exato, não é? Então, tempinho bom que não volta mais. Fiquei velho. Agora, uma coisa interessante, não sei se vocês pararam para analisar isso. Uma das características principais das boy bands é que elas começavam como grupo e acabavam revelando grandes sucessos solos depois. Uma das boy bands de maior sucesso nos anos 60 revelou simplesmente o rei da música pop até hoje, que era os Jackson's Five. É isso aí, Michael Jackson. Caraca, o pessoal vai achar que isso é efeito especial, mas não é, gente. Não é, não é efeito especial. É o nosso imitador profissional. É o imitador Diego. Profissional, é o Diego mesmo. Ai, ai. Faz aí de novo, Diego. Até a Sara sabe, ó. Vai, Muito bom, velho. Ó, a título de curiosidade, Michael Jackson, ele todo mundo sabe que ele é o rei do pop, não é à toa, né, cara? É muito comum aquelas paradas de sucesso nos Estados Unidos, onde mostram as 10 mais, né? E por muito tempo, 7 das 10 músicas mais tocadas nos Estados Unidos, por muito tempo, mais de um mês, 2, 3 meses, 7 das 10 eram do Michael Jackson. Você vê que, e aí você vê a importância, né, de uma boy band, né? Como pode revelar um artista, um cara que é um artista nato, né? Não, e sem contar que muita gente aí que ouve falar dos Jackson 5 não vê e nem acha que Jackson 5 era uma boy band. Porque o conceito na época era outro, então essa coisa de boy band ficou, vamos dizer que taxado mesmo, foi na época dos anos 90 quando veio os Backstreet Boys. Já era taxado? Já. O Kids on the Block. Ah, tá. Kids on the Block. O fator de sensualidade, né, cresceu muito e por muitas vezes acabou sobressaindo ao talento deles, né? Então valia muito mais um cara bonitinho do que um cara que sabia cantar. Até uma coisa interessante no caso do Jackson 5, que eles, por exemplo, Michael Jackson acho que tinha 8 ou 9 anos quando começou. Ele era criança e eles fizeram tanto sucesso que eles tinham que tocar muitas vezes, cantar em boates, boates para adultos, boates de striptease, essas coisas. E eles era uma característica também das boy bands da época, que a Motown, que era um selo forte na época, era praticamente dona da maioria das boy bands da época. Além do Jackson 5, acho que deu os Mont Brothers. O próprio Temptations era da Motown e quase sempre eram formados por bandas masculinas, na época ainda. Teve uma banda só feminina que eu não tô conseguindo lembrar o nome dela, é a Supremes. Que era o único grupo The Supremes, era o único grupo de música soul também formado por mulheres, eram 3 mulheres. E apesar de o estilo Black Soul era uma coisa muito conhecida, era praticamente o único grande nome da Motown feminina, era em formato de grupo, claro, era o The Supremes. Olha aí. Coisa, hein? Curiosidades aí. É. Será que não foi essa fase aí do Michael Jackson que deu um susto nele, não, cara? Ele tocando em boate striptease, vem com as mulheres peladas lá, ele já. Opa! Se bem que, vamos fazer sincero, boate da década de 60 não era boate dos anos 2000, né? Não. Era outro universo. O que a gente vê hoje, naquela época, nem perto a gente veria, né? Não é. Mas mesmo já na época deles, às vezes tocavam na matinê, porque eles eram crianças, tocavam um pouco mais cedo, mas eles saíam do show e aí começavam um show de striptease, isso aí. Eu já li documentário, já vi documentário falando disso. Anos 70 e 80, a coisa começou a tomar o formato, meus amigos. E aí apareceram bandas já um pouco mais miscigenadas, posso usar essa palavra. Bee Gees apareceu, pode ser considerado uma boy band também, e fez muito sucesso na época do disco. Disco, good. Época boa, hein? Época boa. Você vê que Bee Gees, cara, ele fez tanto sucesso e ainda faz, cara. Você vai em festas mais, vamos dizer assim, mais elegantes, você sempre acaba ouvindo um Bee Gees, cara. Cara, quando toca aquela música do Bee Gees, que ficou conhecida mundialmente como Embalos de Sábado à Noite, né? Porque o pessoal não sabe o nome da música, só fala assim, ah, essa é a música do Embalos de Sábado à Noite. Não tem um que não dá uma zoada, pelo menos. É verdade. Mas é muito característico, né? A Boy Band sempre tem lá aquele sucesso que é marcante, que fica na cabeça das pessoas. E foi no início dos anos 80 que apareceu os Menudos, um grupo musical, né, classificado como boy band latino, e teve uma formação muito grande e tal, e inclusive o Rick Martin, pra quem não sabe, foi um dos Menudos. Nós tivemos outras versões, né? Quem não lembra do Polegar? Caramba! O Polegar se acabou, né, bicho? Até hoje você vê aquele camaradinho lá, o Rafael Filho. Quem? O Rafael William, que tá falando? Rafael, isso aí. Até hoje o cara se metendo em problema. Né? Cara, não, cara, mas ele até parou. Ele parou agora, ele virou um produtor, parece, alguma coisa assim, relacionado com TV. Ele tá de boa agora. Oh, que bacana. Tá de boaça mesmo, ele tá só trabalhando, fez um, acho que livro ou documentário, não sei, relacionado ao problema dele. E não se envolveu mais em nada, não. Bom, nem escândalo, né? nem com relacionado à droga. Além do Polegar, tivemos também o Dominó, né? Dominó, cara. Nossa, Dominó. Dominó sim, aí, nosso Rodrigo Faro, né? O Rodrigo Faro foi um Dominó. Ele que também era do time Conrado lá, que depois você foi pedir? Isso, ele isso, mesmo. Isso aí. O Conrado era o símbolo sexual da época dele, né? Senhora, imagina o pior, então. Mas foram os trapalhões que encheram muita bola do cara, né, bicho? Nos filmes, os trapalhões, eles sempre apareciam, davam conta. Mas eu acho que isso aí era uma deficiência da época. Porque, por exemplo, se você colocasse no programa do Gugu num domingo à tarde, quem tava cantando? Dominó, Polegar. Então, não é que os trapalhões, era a época, né? Cara, a única coisa que ele fez foi pegar sorvetão na melhor época dela. Olha aí. Tava demorando já. É, merece respeito, mas tava demorando já, né, Diego? Ué, mas só isso que fez. Mas, meus amigos, foi o grupo musical New Edition que gerou, deu ali todo o cenário para as bandas seguirem nos anos 90. Inclusive, New Kids on the Block tem grandes influências de New Edition. Começar pelo nome. Só pra você ver, né? Nessa época surgiram muitas bandas com essa expressão new, né? A gente teve New Order também, era uma banda muito boa, não era boy band, mas era uma banda muito bacana. Uma curiosidade, né, pra quem não conhece o New Order, o que é bem difícil, né? O vocalista do New Order se juntou com o vocalista do Pet Shop Boys, que também é outra banda de pop bem bacana, e formaram junto o Electronic. E aí eles gravaram apenas um disco, né, mas tinham intenção de gravar vários outros. E diga-se de passagem, o Electronic é melhor do que o New Order e melhor do que o Pet Shop Boys. Poxa! É muito bom, cara, muito bom. E o New Kids on the Block, como o próprio externo diz, trouxe influências New Edition, até pelo nome, né? Eu acho que devia ser uma tendência também do início dos anos 90. Sim, você vê que teve até um estilo musical, né, que foi o New Age. Isso. Né, e tiveram algumas bandas, né, que aderiram a esse estilo. Eu acho que a gente tá até esquecendo de falar qual era o estilo musical dessas boy bands em geral, né? Na verdade, a maioria era pop, né? Era um pop bem... pop mesmo, né? Alguns puxado pro disco, eletrônico. No final dos anos 80, bem mais eletrônico até, como nos anos, nos anos 60 até final dos anos 80, o que reinava, entre aspas, era música black, então você ainda tinha uso de instrumentos. Isso, os próprios Jackson 5 usavam de instrumento, baixo, guitarra, em sua maioria. Uma característica do boy band é que todo mundo canta na banda. Uns despista, né? Porque tem uns que só ficam mexendo a boca. Tem uns que ficam só mexendo a boca. Mas aí no final dos anos 80 e início dos 90 já entrou aquele batido eletrônico um pouco mais forte, que inclusive influenciou outros estilos de música, como o rock, punk, soul, por aí vai. New Kids on the Block foi a primeira banda moderna de grande sucesso comercial e foi influência para todas as outras bandas da segunda metade dos anos 90. E aí nós entramos nas bandas preferidas dos meus amigos externos, Diego Mendes e Patrick Murta, que são Backstreet Boys, NSYNC, Westlife e, por incrível que pareça, Hanson. Não, cara, eu tiro esse Westlife, tiro o Hanson e coloco o Five aí, pelo amor de Deus. Olha, verdade. Você esqueceu do Five aí. Do Five. Pois é. Ó, o New Kids não era ruim não, cara. Eu até encarava de ouvir. Só que ficou bem datado, né? New Kids é a cara dos anos 80, ficou. Inclusive nos defeitos, né? Eu acho que é por isso que eu gostava. Era a época... bom, assim, pra mim, foi o ápice da minha juventude, foi o meados ao final dos anos 80. Não, mas eu falo hoje. Hoje ficou uma banda muito datada, comparada a todas essas que a gente citou. E o Kids, ela ficou a mais datada, até pelos efeitos que ela utilizava, pela qualidade de gravação da época. Tudo muito sintético, né? Tudo muito sintético. Então, de todas essas bandas que a gente citou, ela, por ser a mais velha, foi a que envelheceu pior também. É uma banda barata, né? A verdade é essa, é uma produção barata. É como a gente tinha falado lá atrás. O New Kids, eu acho que foi o primeiro a focar muito mais força na aparência do artista do que na música em si. Você vê que no New Kids, se eu não me engano, tinha um camarada que tinha uma aparência mais latina, já tinha um outro assim, mais europeu. Então eles tentavam mesclar isso aí para agradar a todas, né? Foi o que aconteceu. Justamente, era uma estratégia de tentar fazer penetração maior, né? Exatamente. E a penetração, não sei se foi a palavra ideal escolhida, né? Mas faz todo sentido. Mas é justamente tentar fazer o cara que gosta de... Eu sou um estilo mais despojado, eu vou curtir. A menina gosta do cara mais malandro e vai curtir a banda. Isso aí. Foi com a entrada dos Backstreet Boys, NSYNC, o próprio Five, a coisa ficou um pouco mais... percebi isso e que centralizou ainda mais na questão da beleza. Quem não lembra daqueles clipes do Backstreet Boys tomando banho de camisa branca, todo sensualizando na água e por aí vai. O mais engraçado é que cada um tinha um ventilador só pra eles, né? Exato. Toda vez que mostrava na câmera, o cabelo do cara tava voando. Sempre assim. Agora é o Patrick. Eu fiquei surpreso aqui, é o seguinte, cara. O Thiago tá o tempo todo falando que a gente gostava dessas bandas, que era a que a gente mais gostava. Engraçado que agora nós falar desse detalhe aí da camisa, ele falou numa riqueza de detalhe, cara. Pois é, não lembrava disso, não. Sabe que é porque eu lembrei de um clipe do Blink-182, onde eles satirizam as boy bands. É. Essa época, né, do Blink-182, a banda que apenas no início fez valia a pena ser ouvida, né? Na minha opinião, hoje Blink-182 é igual, o Blink-182, olha só, veja bem, é o capital inicial dos Estados Unidos. A banda formada por nego velho, cambada de velho, que se acha jovem, e só jovem tem paciência pra escutar. Verdade. Eu sou obrigado a concordar. Mas enfim, vamos voltar aos boy bands, que é o assunto desse podcast. Patrick Murta. Diga. Expresse sua opinião sobre as boy bands aqui citadas, Best of Boys, N5, 5 e por aí vai. Isso. Dos anos 90, né, foi a época de ouro das boy bands, né, porque foi uma época onde a grande mídia adorava esse estilo musical. Esse estilo musical fazia sucesso, tocava desde a rádio popzinha da cidade, e desde a rádio especializada para jovem. Foi um sucesso avassalador, né? Na década de 90 especificamente, né? E como esses ritmos fazem sucesso, ele acabou sendo substituído depois pelo rap. Hoje em dia o pop domina muito mais, né? Com a Lady Gaga aí e tudo mais. Mas essa época era muito interessante, porque não tinha a vergonha que hoje em dia tem, né? Pra quem fala que curte esse estilo. Todo mundo gostava, todo mundo achava legal. Principalmente os jovens e adolescentes. Apesar das brincadeiras e tal. É, quem viveu a época. E assim, o Patrick falou muito bem quando ele falou que os anos 90 foi a época de ouro das boy bands, mas eu ouso ir um pouco mais longe. Os anos 90 foi a época de ouro da música. Olha aí. Porque não só as boy bands, eu acho que tudo que é música, não que hoje em dia não tenha música boa, porque tem artistas aí hoje que, lógico que não na grande mídia, mas tem artistas de hoje que são assim, excelentes. Mas nos anos 90, cara, tudo que tocava tinha. Até Backstreet Boys, eles tinham uma qualidade ali musical muito boa. Os caras eram formados em música. O N5, o Justin Timberlake tá aí pra mostrar. O cara. Falar que ele é o substituto do Michael Jackson, acho que é demais, mas o cara manda muito bem. Ele é um excelente cantor. E ele foi um personagem criado, né? Já investido, assim como a Britney Spears, que também surgiu na época das boy bands, né? Que era uma pessoa que já desde pequena na TV, apresentando programas infantis nos Estados Unidos, entrou na banda e ele foi o escolhido da banda pra fazer sucesso com o fim da banda. Mesma coisa aconteceu com o Nick, né, do Backstreet Boys, que tentou a carreira solo, só que não deu muito certo, ele acabou abandonando, não fez o sucesso do Justin. O Justin hoje, ele tá até estabelecido, né? Ele é estabelecido como músico, como artista, né? Artista, produtor... Eu vejo essa época aí, que foi muito forte também e muito, muito enriquecedor pra MTV. Lucrou muito com as boy bands. Ela chegou a exibir clipes de boy band um atrás do outro. E também não tinha outra coisa pra exibir, era só o que tocava na época, né? O top 7 da época era totalmente. Era Backstreet Boys em primeiro, N5 em segundo, 5 em terceiro, a Britney Spice. Era um atrás do outro mesmo. O Justin Bieber que recentemente ganhou vários prêmios, né? Sim. E ele tá seguindo a tendência também, meio que do Michael Jackson e da Madonna, né? Dois ícones das suas épocas, que ele agora também tá investindo muito no cinema, né? Em suas aparições no cinema. Só que ao contrário do Michael Jackson e da Madonna, as aparições do Justin estão sendo até bem elogiadas, né? São sólidas. Todo filme que ele fez, ele cumpriu bem o papel, assim. Isso. Mas isso, a sua herança da época de TV, da época que ele trabalhava no canal da Disney, né? Eu acho que faz toda a diferença, né? Ah, eu vou até mais longe. Eu acho que isso aí é uma coisa de artista americano. Porque aqui no Brasil, é muito comum você ver o camarada que só canta, ou que ele é só ator, ou só dança. Nos Estados Unidos, não. O camarada é obrigado a saber cantar, atuar, dançar, porque o sonho de todo artista americano é ir pra Broadway. É, então lá, o que manda são os musicais. Se o camarada não dançar, cantar e atuar, cara, ele tá fora. Ele não consegue chegar até ali. E aí é o ápice de um artista americano, né? O Hanson, apesar de ter feito bastante sucesso no Brasil, vinha com uma pegada um pouco diferente, né? Não eram cinco rapazes dançando, eram três irmãos tocando o que seria uma bandinha de pop, né? E também fez bastante sucesso. Gravou dois discos, né? Depois gravou o primeiro disco, sumiu. Aí depois, no segundo disco, com uma pegada um pouco mais adulto, adolescente, mas também não vingou. Acabou formando outra característica. As boy bands, elas são bandas extremamente passageiras. E acaba que essas, na divisão das bandas, elas acabam formando artistas com sucesso um pouco maior até do que as próprias bandas, que é o caso do NSYNC. É porque quando você fala em passageira, é porque na verdade uma característica também, principalmente dessas bandas da década de 90, é que os boy bands são bandas de empresários. Elas não são aquela banda, eu conheço o Thiago há muito tempo, nós queremos tocar juntos, temos sonhos de cantar juntos. Não, as boy bands, eles surgiram assim, vão fazer um teste, selecionar os cinco melhores, se encaixam melhor no que a gente quer, e vamos divulgá-los. Isso. Aí no final, acabou de dar dinheiro, vão investir só em... É igual esses programas aí que eles estão fazendo hoje em dia aí, que é um concurso musical e tal. Nesses programas, direto eles fazem o programa e aí eles, aquele ali foi bem aqui, aquele ali foi bem ali. Ele pode não ganhar o programa, mas vamos montar um grupo com esses aqui. É mais ou menos assim a fórmula que eles tiram. Uhum. Só se lembrar da época como foi onde surgiu. Eu brinquei, essa boy band brasileira, né? O Rouge, o Bross. Isso, era exatamente. Era um concursozinho na SBT, pro SBT divulgar essas bandas, parou de dar dinheiro, acabou a banda. Exatamente. E o próprio NSYNC, né? O NSYNC, ele foi uma banda formada. O Backstreet Boys, apesar de dizerem que ali todo mundo é parente, também é uma banda formada. O Five, o Five foi um investimento na beleza mais descarado, né? Todo mundo ali já é bombadinho, já é forte, já é mais bonito que os outros. Você tá dizendo? Olha aí. É engraçado falar que também, que apesar de ter se tornado conhecido como bandas passageiras, isso é uma coisa que ficou mais evidente nos anos 90. No início, nos anos 60, 70 e 80, assim, as bandas não eram tão passageiras. Jackson 5, por exemplo, dos anos 60 até o final dos 80, reinou ali tranquilamente. New Kids on the Block também ficou muito tempo na ativa. O próprio Backstreet Boys acabou, separou, depois voltou como Backstreet Men. Backstreet Holders. Eu cheguei a deixar vestígios pra você me achar. Foi assim que entreguei meu coração. O Patrick comentou do Bros e do Rouge. Eu cheguei a comentar do Polegar e do Dominó. Tem alguma outra boy band que a gente tá esquecendo? Nacional? Ah, o LS Jack. Ele não era pop. Era, não acho que era boy band. Ele entrou nessa época, mas ele já era mais rock, não? Era um rock, mas era. Eles têm esse naipe de boy band, eles trazem essa herança. Você vê que os camaradas têm aqueles cabelinho lisinho, jogadinho, cada um tem um ventilador próprio, né? Então, você percebe que eles trouxeram aquela carga da boy band, só que o estilo musical foi diferente. Eles não traziam pop. E o LS Jack é aquele caso da famosa banda de uma música só, né? Só da carga. Só da carga. Tipo isso. Né? A mídia nacional também, ela investe muito errado. Você vê que depois dos anos 80, a música nacional, ela perdeu muito. A música pop, rock e por aí vai. Você vê que quando eu pergunto pro pessoal assim, que é mais da minha época, o Patrick acho que deve até concordar comigo, qual banda você gostou nos anos 90? O cara vai falar assim, a Raimundos e Charlie Brown Jr. É, normalmente é isso mesmo. É aquele negócio, né, o que tem pra hoje. Devagar, eu tentei te roubar aos poucos pra você notar que fui eu, te guardei onde ninguém vai tirar. No fundo do Mas assim, a gente já tá falando uma coisa mais atual, mas a gente não pode deixar de esquecer a banda preferida do Thiago, cara. Qual que é? Vila de Pipo. Ah, Vila de Pipo, como que eu podia esquecer? Realmente. Agora o Thiago pegou pesada. E cara, você sabia que o Village People ele não começou com essa temática homossexual? What? É mesmo? Você sabia disso? Até onde eu sei, até nenhum dos integrantes são, não é? Não, nenhum deles são. Não. Porque é o público que pegou como tempo. Eles aproveitaram pra ganhar dinheiro. O que acontece é que na época deles, todo mundo fazia esse estilo engravatado que eles falavam, né? Que era aquele. O cara vestia um terninho, um paletó, dançava, tudo direitinho, bonitinho. E eles queriam fazer uma coisa diferente, uma coisa que fosse caricata. Por isso, a ideia das fantasias, de policial, de índio, uma coisa que fosse bem caricata, que fosse bem marcante visualmente. Aí ninguém pegou essa ideia das fantasias deles aí pra poder falar que era fantasia erótica, né? É, não, pegaram. Mas, por incrível que pareça, no início, nos anos 80, eles fizeram muito sucesso como uma banda disco. Passou a ser associada com hino gay e tal a partir dos anos 90. Ah, mas o disco, ele tá muito associado a esse movimento LGBT, né? Eu acho que tá mais associado àquela questão de liberdade, né? Liberdade sexual e por aí vai. Não, não necessariamente o movimento em si. O apelo sexual, eu acho que foi uma... pode ter sido sem querer, né? Uhum. Mas eu acho que eles souberam aproveitar isso muito bem. Ah, lógico. Sem dúvida. Né? E tanto é que a gente tem que falar, as músicas não são ruins. Não, são músicas boas. São músicas boas, são músicas dançantes, legal e tal. Uma festa, cara, até hoje, você botar uma Vila de Pipa, vai bombar. Entendeu? E ficou, cara, tá aí até hoje. Não tem uma pessoa que não conheça a Vila de Pipa. Eles conseguiram o que eles queriam. O sucesso, né? É, fazem shows. Até ano passado eu sei que faziam shows, esse ano eu já não sei mais. E aquele negócio, né? Fica marcado na história, né? Porque você vê a época que eles começaram, que eles, vamos dizer que, não sei, né? Pelo que tá falando, parece que eles manteram uma boa atividade ainda, mas vamos dizer que em termos eles acabaram e mesmo assim ele morreu. Todo mundo conhece. É, uma hora ou outra, alguém coloca a música deles, nem que seja pra poder chamar o outro, o amigo de gay, pra poder jogar um amigo, você vai lá e coloca a música. Então, querendo ou não, é lembrado. Então, isso aí pra uma banda, eu acho que é o melhor que tem. E só a título de curiosidade, eles iniciaram as atividades em 77, quer dizer, já tem já vai fazer 36 anos, né? E iniciaram em Nova York. E eles têm alguns álbuns gravados, né? E eles passaram por gravadoras muito grandes, cara, como gravadora Casablanca, Polygram. Então, você vê o peso, né, que o nome Village People tem, né, e tinha na época. Né? Eu acho que foi uma inspiração muito boa para essas bandas que vieram depois, que a gente acabou falando anteriormente. Né? Sim. Mas aí veio o problema, né? Como nos anos 90 essa questão da beleza se tornou evidente, a qualidade musical como artista das bandas caiu em descrédito, e aí foi aonde quase se extinguiu o estilo boy band. Foi bem forte isso, né? A crítica começou a bater muito forte em cima. E alguns artistas como o próprio Just tiveram que se provar, né? É porque são bandas de momento, né? Uma característica principalmente dos anos 90 é que eram bandas de momento pra fazer dinheiro. O momento mudou, o público mudou. Nos anos 90, né, o sexo não era vendido como é hoje, então o jovem não quer ouvir uma música sobre namoro, ele quer ouvir uma música sobre meterola. Os anseios mudaram. Na nossa época a gente brincava que a gente era mais inocente, realmente era. Hoje em dia, juntar um monte de homem pra... um monte de rapazinho pra cantar sobre amor por mulher é o que o Justin Bieber faz e todo mundo chama ele de idiota. O pessoal acha mais maneiro curtir, sei lá, um 50 Cent que fica falando da loja de doce dele, que vai te dar seu pirulito. Por favor, não para. Que você está defendendo o Justin Bieber. Não é que é defendendo, mas... defendendo, é defendendo mesmo. Porque ele, se fosse na década de 90, ele faria, ele não seria tão criticado, tão... cria tanto preconceito quanto tem hoje. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup. Mas aí em 2010, apesar do final dos anos 90, início dos anos 2000, as boy bands terem praticamente acabado, no início da década de 2010, teve um retorno meio disfarçado, mas teve. Tivemos aí bandas como One Direction, The Wanted e Jonas Brothers, né, que... são boy bands. O Michael Jackson, ele tem os direitos. Eu tinha, né? Do Jonas Brothers. Eu tinha, né? Agora eu não sei como é que funciona isso. E, Thiago, dessas aí que você citou, a única que é, sinceramente, a única descaradamente boy band é o One Direct. E diga-se de passagem, na minha opinião, de bosta. Sorry, how to do that. A melhor musicalmente, né? One Direction é aquela do assim, ó, Fali, né? Cara, eu lembro do... Nesse, ó, Fali, vocês não lembram? Lembro. Ele mesmo. A música dele é essa mesmo. Que eu já ia perguntar, ué, que caverna vocês estavam? Você tomou a palavra aí, Patrick? O que você acha? Você não acha ridículo uma boy band nos dias de hoje, nos anos 2000? Eu não acho ridículo, não. Eu não acho ridículo, não. Infelizmente, o que eu vejo é isso que eu já falei, né? Elas não têm que se adaptar, né, pro que o público dela hoje quer. O que o público hoje dela quer ouvir, né? O One Direction, acho que o grande sucesso dele, o grande ponto, é que ele se focou muito para um público infanto juvenil mesmo, que tá dando muito dinheiro. Se antigamente o foco era os jovens de 18 a 28 anos, por exemplo, esse foco diminuiu ainda mais, porque há um espaço de lucrar muito, né? Esses fenômenos do Justin Bieber, eu acho que o One Direction, ele vem para tentar pegar o público dele mesmo, que são jovens adolescentes. Então eu defendo, não acho ridículo. O que eu vou ser sincero, o que eu acho ridículo é as músicas de hoje em dia venderem o sexo como se só sexo fizesse sentido pra música. Isso que eu acho. Isso eu concordo. Isso eu concordo. E isso é muito forte no Brasil. Não se faz músicas pra cantar, por exemplo, que a gente via de críticas sociais, né? Legião Urbana, o Raimundos, ele era uma banda muito escrachada, mas havia críticas, algumas críticas até interessantes nas músicas dele, mas hoje em dia não há espaço pra isso mais. Hoje em dia é espaço ao beijo na boca, ao Prepara, que agora é o show dos Poderosos, e por aí. O Cazuza que não volta. Mas eu acho que hoje em dia eles vendem a sexualidade de uma forma ou de outra. Por exemplo, o Jonas Brothers. Pra eles, eles não falavam de sexo diretamente, igual outros artistas, como o próprio Vicente, esse apelo sexual mais potente. Mas eles vendiam a imagem dos bons moços que queriam casar virgem. Então indiretamente estava ali a questão sexual. E as menininhas se apaixonavam por eles, compravam os discos, banners e... É só o fato de anunciar esse tipo de coisa, né? Que, nós vamos casar assim. Então já é um tipo de venda já. E mídia purinha, né, cara? É mídia purinha. Então não mudou muito. Continua sendo bandas formadas por agentes para poder vender mesmo, para fazer dinheiro e só. Como eu falei, o One Direction é musicalmente falando, assim, é a melhorzinha. Eu assisti um show deles, acho que no Rock in Rio, e tem uma qualidade boa. Os caras sabem cantar, né? Sabem cantar, e isso é importante. É isso. Hoje em dia a gente vê muita banda aí de cara que sabe cantar mesmo, né? Enfim, meus amigos, alguém sabe citar alguma outra banda, uma outra boy band que atual, que vale a pena ser comentado? Uma que atual também, que não foi citada aí, que é também dessa leva agora de One Direction, é a The Wanted, também é uma boy band, também com o mesmo formato e vamos dizer que essência de boy bands antigos, tipo o Backstreet Boys. Eu até comentei, né, que The Wanted é uma delas, né, mas fala-nos mais sobre The Wanted, Diego. Que música do The Wanted que você gosta? Nenhuma. Eu não gosto de boy band. Gostava, você dançava. Já gostei. Terno, sabe qual era o programa da galera quando tinha dinheiro pra sair no sábado à noite? Era ir lá em casa pra dançar um passinho do clipe. Olha aí. Diego Mendes e Thiago Mendes. Verdade. E o Diego aí tá cuspindo no prato que comeu. Não. Eu tô falando, eu gostava. O Diego tá cuspindo no prato que comeu ele. E o Diego, ele foi mais fundo. E o Diego foi mais fundo do que eu e o Thiago Mendes. Porque o Thiago Mendes e eu paramos nas boy bands. O Diego, até Ponte do Tigrão, ele tinha CD. Ah, que isso? Olha, cara, você vai ficar falando da minha época de Favofira aí? Eu gostava dessa parada mesmo, velho. Que isso, olha o ponto que o cara chega, meu irmão. É bom, ué, cara, mas é mais feio eu pegar e ficar aqui. Não gostava, não. Que não sei o quê. Não. Se você negasse, ia mostrar que você tem vergonha na cara, pelo menos. E aí, Diego? Aí eu ia mostrar que eu sou um baita de um falso, né? Porque quem me conhece sabe. Até recentemente que minha mãe tava viajando os trem verde aqui, ela achou o CD, aqui. Olha aí. Ixi, tá bom. Thiago, apaga a porta e fecha a luz aí. Turn the lights out now. Now I'll take you by the hand. Hand you another drink. Drink it if you can. Can you spend a little time? Time is slipping away. Away from us, so stay. Eu quero colo, quero ver quem vai me dar colinho. Eu quero colo, quero ver quem vai me dar colinho. Vem tchutchuca linda. Pô, mas é possível afirmar que o bonde do Tigrão era uma boy band nacional? Não, por que não? Só porque era punk? Só porque eles eram bonitos? Pior que é verdade, cara, era uma galera, né? Era uma galera. Não, mas se for olhar pelas características que você citou, já sai fora, porque era só um que cantava. Não. É, tem isso, é. Os outros eram só pra dançar. Eram os famosos enchedor de linguístico e comedor de menino. Meu amigo, entenda uma coisa. Depois que o pai de Washington apareceu numa banda sem abrir a boca, qualquer um que tá ali só pra fazer número é banda. É verdade. É isso, cara, ele abria a boca, o cara lá perguntava, ele respondia uma simples palavra, mas abria a boca, velho. Que isso, participação ativa dele. É, ativa. É, mas tinha isso também no, nessas outras bandas. Cara, Bonde do Tigrão era boy band, rapaz. Que absurdo. Porque ele não se encaixa no estilo funk da época, né? Exatamente. Bom, cara, mas aí é complicado. Você vai falar que aqueles caras que cantavam que a música dominada era dupla sertanejo? Igual você fala que aquilo era dupla sertanejo cantando funk. Tá dominado, tá tudo dominado, cara. Os cara cantavam um funk, mas era só os dois. Ou então os dois não eram nem dupla sertanejo, os dois eram um Claudinho Buchecha? Não, cara, mas eu digo porque eram músicas extremamente comerciais e você via que, apesar da sensualidade estar presente, não era uma coisa descarada, igual era o funk hoje em dia. Isso é verdade. Entendeu? É possível falar que as boy bands dos anos 90 tinham mais conteúdo, olha só, do que as boy bands de hoje em dia? Cara, tem uma música do Backstreet Boys que o cara escreveu pra mãe dele, cara. Que banda que a gente vê hoje um cara cantando a música pra mãe? Cara. Ué, não teve um cara que escreveu uma música pros amigos? Qual? Leleque, Leleque. Ah, nossa. Ah, não. Vida. Não, vamos falar de música, gente. Não, eu vou citar. Pois aí, dá um banho. Viajar, olha só, olha como é que eu sou fã. Então, o Backstreet Boys. Olha só como é que eu sou foda, olha a humildade. Como é que eu sou fã, não? Como é que eu sou fã? Ah, tá. Não, desculpa, então eu entendi errado. Lava a ouvida aí, né, jovem? Mas. Então, o que eu tô querendo, por exemplo, que banda que a gente tem hoje, cara cantando pra mulher, né, que ele não se importa quem ela é, de onde ela veio, o que que ela fez, enquanto ela continuar amando ele. Que banda, hoje em dia é só bate na cara, joga na cara dela. Fala a verdade. Você foi lá no famoso Google, pegou a letra da música e saiu traduzindo. Eu vou falar. Não, isso. Não, essa eu tenho de cabeça, porque essa foi uma das primeiras músicas que eu consegui traduzir sozinho. E achei. Não, e a letra é foda, velho. Não, ela mas é mesmo. Foda. I don't care, não me importo quem você foi. Que por um acaso foi a minha entrada aqui no podcast. Então, justamente, cara. É muito foda, se for olhar assim. A letra é muito bacana. Essa música que eles escreveram pra mãe, falando que a mãe é a fã perfeita. Tá certo, pode ter uma farofinha, pode ter uma. E como era a banda de empresário que escreveu a música e tudo mais, mas. Cara, hoje em dia não é isso. As bandas, elas eram, principalmente nos anos 90, quase todos eram bandas intérpretes, né? Eles cantavam ali músicas compostas por outras pessoas. Mas o Backstreet Boys, em particular, compunham a maioria das músicas deles. Ó, pra você ver o talento dos caras, né? É que uma coisa era interessante, né? Porque as boy bands, em sua maioria, eram bandas intérprete. Eles cantavam músicas de outros compositores. Os Backstreet Boys, em particular, compunham a maioria das músicas deles. Ah, tá. Beleza, entendi. Talentoso. É bacana. Os caras eram. Então os caras já estão entrando aí pra. Eu não me recordo. Pra série Master Fodas das Boy Bands da época. Eu só lembro que o Nick era o Lourinho. Tinha um outro que era o principalzinho ali, que tinha o cabelo baixinho, o Brian. Ele era um dos principais compositores. Esse aí foi. Ai, cara, como é que era engraçado na época. Esse cara, quando ele anunciou que ele ia casar, velho, umas meninas que estudavam comigo quase morriam do coração. Ah, como se ele fosse deixar de casar com alguém pra casar com elas, né? É verdade. Não, cara, não, e as meninas eram muito engraçado, cara. As meninas, tipo, colocavam o nome da fulana, era fulana de ciclana e o sobrenome de um deles. Então, ai, meu Deus, a que ponto isso vai chegar? Isso. Aí mas por que o seu sobrenome, você tá colocando, falando que seu sobrenome é igual ao dele? Ai... É porque ele é meu marido. Não, eu tive uma namoradinha que a prima dela, ela assinava como, vamos supor, o nome dela era Jéssica. Ela assinava Jéssica Adams por causa da da Victoria Adams lá da Spice Girls. Podia ser pior, né? Podia ser por causa da família Adams, né? Não é pior que é. Olha pra você ver, igual tipo o nome do Nick lá era Nick Carter, né? Então era fulana ciclana Carter. Eu, ai, pai. Ficava assim, nossa, não tô aguentando. Era um tempo assim de tiete mesmo, né? Era uma coisa. Era meio que um fanatismo louco, filho. Fanatismo louco. Mas eu acho que totalmente justificado. Eu acho que era uma época em que a grande mídia endeusava mesmo seus artistas. É, eu sou um pouco contra, porque eu sempre digo, existem artistas underground que são extremamente talentosos e não têm a mesma abertura, mas nisso eu tenho que concordar que a grande mídia contribuiu muito para que a música evoluísse nos anos 90. Infelizmente acabou a MTV, que Deus a tenha, agora praticamente com as portas fechadas. Então semana passada foi o dia do ela fez o programa. Pois é, pra não sei, o Patrick talvez não tenha esse sentimento igual eu, por ser músico, tenho com a MTV e tal, por ter sido ali, eu ter visto os meus artistas preferidos. Então eu acho que é um tempo que a gente percebe cada vez mais que tá ficando pra trás hoje em dia, principalmente no Brasil, a música tá perdendo qualidade cada vez mais, mas enfim. A gente tava falando aqui de fanatismo. A que ponto chegaria o seu fanatismo para poder ir num show dos Backstreet Boys? Cara, ou na época eu tô. Na época eu acho que eu gastava um dinheirinho. Mas... Cara, eu nunca fui disso. Tanto que eles tocaram aqui em Belo Horizonte, eu acho. Pô, quando eles tocaram em Belo Horizonte ano passado, velho, eu tava vendo Chevrolet Hall. Achei Chevrolet Hall, né? Não, foi no Mineirinho. Tava... Mineirinho? Não, foi no Chevrolet Hall, eu tava. Pois é. Foi, eu tava. É, se eu tivesse achado uma galera, eu tinha ido, com certeza. Mas assim, fanatismo eu não digo. Não. Cara, eu venderia um rim pra ir no show do Michael Jackson se ele estivesse vivo. Que papo isso. Não tô falando de Jackson aqui, não. É mole? Pois é. Não, é mole mais forte. E ia entrar no show ainda fazendo Moonwalker, né, cara? Ah, sem dúvida. Que isso. Pois é. Ah, não, mas eu te perguntei isso porque, cara, eu tava lembrando que quantas vezes eu fui, fiquei no meio lá das meninas lá que tinha esse fanatismo aí. E elas, vamos assistir uns clipes, vamos. E eu, tipo, as meninas assistindo o clipe dos Backstreet Boys e chorando, cara, chorando. Eu ficava, ai meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Eu ficava, meu Deus do céu, é uma coisa de louco, cara. Não tava dando conta mais. Mas era legal. E principalmente quando você sabia a letra da música e você cantava pra menina pra poder chamar ela no canto, hein, Patrick? Uma das táticas que eu usei pra patroa foi isso, meu filho. Uai. Eu, com o Discman, olha aí, já denuncia, né? Denunciei a idade. Tava com o Discman, tava tocando a música. Não era uma boy band. Imagina o Patrick com um Discman na cintura, um negócio do tamanho da pizza, tá ligado? Aqueles fones de ouvido estilo anos 80, que tapa metade do rosto. Não, fone de ouvido pequeno. Mas então, não era um boy band, mas era. Podia ser uma boy band, mas no caso tocando Sixpence None the Richer e só traduzindo a letra em tempo real pra mocinha. Mocinha molha toda, né, gente? Não tem como. Faz aquela voz do Guilherme Briggs. Né? É possível, mas é sério. Eu joguei esse Lero na Carla e coloquei. Ô, cara, mas esse tipo de coisa é foda. É igual a gente tava citando aqui a música dos Best Boys aí, que o Patrick foi lá no Google pra traduzir. É, o que acontece? Nada, cara, tá na minha cabeça, seu gato. É igualzinho, cara, você pegar aquela música Always do Bon Jovi, cara, e traduzir aquilo pra uma mulher, cara. Pelo amor de Deus, todo mundo fala, é música de cor, falando... música não sei o que, mas a letra da música é muito master foda. Oi, falando em Bon Jovi, o show deles no Rock in Rio foi bem maneirinho, velho. Um dos melhores shows. Claro, não tem nada de bom no Rock in Rio mais. Shut up and take my money! Olha pra você ver como é que eu tô velho ou como é que o Rock in Rio foi bosta. Pra mim, os dois melhores. Eu não assisti todos, mas os melhores que assisti foram do Bon Jovi e do Ivan Lee. Tá vendo? Você vê. Rapaz, eu vou no próximo pra ver Galinha Pintadinha, né? Já falei. só pra contar, os melhores shows do Rock in Rio, na minha opinião, foi Muse e Bon Jovi. Eu não vi o Muse, né? Muse foi foda. Nada ainda, cara. Vou ver ainda. Mas enfim, nós vamos fazer um cast um dia sobre dicas de sedução do Patrick Murta. Olha aí. Vai durar 5 minutos. Que é isso, amiga? Nem isso. Nem isso. Aí, Patrick? Tá menosprezando o talento do nosso campanhoto aí, ó. Mas eu digo, isso é uma tática minha. Eu prefiro que as pessoas me vejam como inofensivo pra na hora que assustar, só tô dando aquele chega de merda. Então você, menina, fica esperto. Se bem que a dona Ana Carla já laçou e tá bem amarrado. Ali não rende mais nada. Considerações finais, meu amigo Diego Mendes. Cara, considerações finais. Quem pôde aproveitar a época boa dessas boy bands, aproveitou. Quem não pôde, se contente com o que tem agora. Ou apela pro YouTube, né? Ou, bem melhor. É. Dá pra curtir muita coisa hoje em dia. Esses menininhos de 14, 15 aninhos, quando não é o Justin Bieber lá, dá pra curtir esses One Direct da vida. Você vê que o fanatismo dessas meninas com o Justin Bieber é basicamente a mesma que teve com o Backstreet Boys na época dele, né? Uma coisa bem... Considerações finais, meu amigo Sir Patrick Murphy. Cara, olha só. Eu posso dizer que eu comprei o jogo Dance Central 3 só porque tinha a música do Backstreet Boys. Só por isso. Comprei um jogo por causa de uma música em específico. Que música é? Everybody? Everybody. Muito legal. Pena que eles cagaram na coreografia do jogo. Demais. E eu ainda tenho músicas de boy band no meu celular. Tem lá o espaço reservado pro Five e pro Backstreet Boys. Pra mim, dos anos 90 foram as que eu mais curti. Chupa fã. Olha aí. Considerações finais, meu amigo externo. A melhor banda que a gente mencionou no cast inteiro foi Rouge. Só isso. Caraca, velho. Cara. A CDRA. Não, não tô falando das músicas. É o camarada chamado Diego rasgando sua tanga. Fala a verdade. Não, eu não tô falando das músicas, eu tô falando da banda. A banda. Esteticamente? Com certeza. Que isso? Ô, cara, eu vou te falar uma parada. Na época que estourou o Rouge, eu trabalhava na TV Alterosa, que é uma TV que retransmite a programação do SBT em Belo Horizonte, né? Cara, o dia que essas meninas do Rouge vieram aqui pra TV, cara, vocês não têm ideia de como ficou aquela emissora, rapaz. Todo mundo dentro do banheiro. A rua... Não, a rua ficou congestionada, não podia passar carro, porque tava lotado de gente querendo ver as meninas hoje do Rouge, você velho. Topa com elas na padaria e nem dá ideia. Nem sabe quem é. Não, e eu digo mais, a gente esqueceu de uma boy band, mas o dia que eu fiquei mais impressionado foi quando essa outra boy band veio pra cá, que são dos saudosos KLB. Olha aí, ó, eu ainda perguntei pra alguém, KLB. Não, mas a gente esqueceu de propósito, pô. De propósito. Mas, cara, eu lembro que eu era office boy, né? E tinha uma promoção que tinha que mandar carta. E a carta, a melhor carta escolhida, ia ser convidada pra conhecer o pessoal do KLV ao vivo no programa, né? Cara, teve uma menina que mandou uma carta, na boa, ela tinha mais de 4x4 metros o tamanho da carta. Ela deve ter gastado no correio pra entregar essa carta lá, ou entregou em mãos. Cara, só sei que foi a época que eu mais trabalhei, porque todo dia tinha 5 caixas lotadas de carta que eu, otário, office boy, tinha que levar da recepção lá pro jornalismo. Cara, velho, pode achar que não, mas KLB fez muito sucesso aqui, cara. Fez demais, foi exagerado. Cara, eu sou da opinião que Spice Girls, qualquer mulher do Spice Girls... Não, Destiny Child. Vamos... Ah, não, Spice Girls é bem melhor, velho. Qualquer mulher do Destiny Child é muito mais bonita. Corta Beyoncé, ele fica só com as outras duas ali e já Não, que isso, velho. Só a Jerry Halliwell. Jerry é uma emo, cara. Ela é ruim, velho. Ela é ruim. Já acabou. Era um tapa na cara da sociedade. Verdade. Cara, e quando ela fez aquela carreira solo dela e fez aquele primeiro clipe, ela parece de vampira, de louco. Cara, que isso. Que isso. Quantas vezes eu assisti isso, bicho? Quantas vezes eu assisti isso hoje à noite? Dava pausa em determinadas cenas e tal. Mas a Jerry era um tapa na cara da sociedade. Chupa porque. Não, cara, mas eu viajava na Jerry e naquela emo, cara. Porque. Nossa, cara, aquela emo tinha um recheio de seu tião. Que isso? Meu Jesus. Tá certo. Galera, eu falei uma coisa, eu acho que eu já falei muito, né? Falei da questão da música, que tá acabando realmente. A música brasileira tá indo cada vez por água abaixo. Se você. Se você quer conhecer boas bandas de música, realmente, você tem que dar uma garimpada na internet, porque grande mídia você não acha. Eu não sei, tem muito tempo que eu não ouço rádio, mas o que eu vejo nos rádios, quando eu coloco. O que eu escuto nas rádios, quando eu coloco, é uma coisa assim de doer no coração mesmo. Ouço dizer que a única programação boa da rádio hoje é o Good Time. Olha aí, que é de uma rádio local. Good Time. Então, enfim, vale lembrar, pra gente que viveu essa época, é muito bom. Se você não conhece, eu posso dizer que as bandas dos anos 90 eram melhores, sim. Pode pegar uma musiquinha ou outra do Backstreet Boys, do próprio Five ou do N5, você vai gostar, são músicas de qualidade. E é isso, ouçam, né? É muito bom. E agora, meus caros amigos, vamos para a sessão Comentário! E no Mexidão Cast número 63 sobre filmes trash, o retorno dele, meus caros amigos, o arqui-inimigo de Jaspion, Magaren! O Wellington Magaren diz: opa, ó, eu de volta. Tava demorando, né, Wellington? A gente gosta muito dos seus comentários. Não podia deixar de comentar nesse cast, já que eu simplesmente adoro o tema. Sou fã de filmes trash. Esses filmes que, de tão toscos, dão uma volta aí, ao menos pra mim, ficam bons. É, ok, não bons. mas que são divertidos, isso sem dúvidas. Eu concordo, tem filme que, cara, você racha de rir com eles, é extremo demais. Assisti a grande maioria desses que vocês citaram. Aliás, lembrei de vários ouvindo o cast e já estão anotados para a futura apreciação. Olha aí, a gente influenciando. Atualmente, meu xodó trash é o Sharknado, que vocês não citaram. Cara, eu vi muito trailer, post de tudo quanto é coisa sobre o Sharknado, mas eu ainda não assisti realmente. Não, e ele falou que a gente não citou, a gente também esqueceu de citar um clássico com Samuel L. Jackson, que é o Snakes on the Plane. Snakes on the Plane, olha aí. Tem muito filme. Eu cheguei a comentar com o Patrick depois, né, Patrick, que a gente esqueceu de talvez um dos maiores filmes trash nacional, que é o Super Xuxa contra Baixo Astral. Pois é, cara. Cara, como a gente esqueceu do Super Xuxa? É um dos maiores, talvez um dos maiores filmes trash do sistema nacional. Pra quem gosta de filmes do tipo, o Sharknado é um ótimo filme pra quem gosta. E só Marvete, não podia deixar de citar os filmes da Marvel dos anos 70 a 90. Aquilo é trash com T maiúsculo. Realmente, o Hulk e Thor dos anos 90, você tá vendo? É isso. Abraços e tentarei não sumir mais. Ele fala aqui: PS, vocês falaram dos palhaços assassinos. Aproveito aqui para deixar o link do episódio de Sexta Cash que eu participei, no qual falamos do filme. Vou deixar o link aí. A gente até comentou, né, que a gente realmente não comentou sobre o Sharknado, a gente esqueceu. E ele depois até retornou falando que não só Super Xuxa contra Baixo Astral, mas teve também o Lua de Cristal da Xuxa e os filmes dos Trapalhões, que são filmes assim. De filme trash, assim, que marcaram na época também, né? Que era muito bom, né, os passados. Trapalhões em si, cara, eu me diverti muito na minha infância. Eu ia muito no cinema pra ver os Trapalhões. Eu peguei aquele filme do índio lá, só, não lembro do Super Trapalhão lá, não sei o que, que ele come a semente lá e... Eu vi muito, bicho, os Trapalhões no Espaço, Serra Pelada. Eu vi muita coisa, cara. Esses eu vi mais na sessão Saltimbancos, da tarde. Saltimbancos também era muito legal. Saltimbancos, Trapalhões, realmente. Mas uma coisa que eu acho que encaixa, apesar da brincadeira do pornô chanchada ser um estilo já também definido, o pornô chanchada também acaba sendo trash, né? Como você mesmo disse, tá definido, né? O estilo próprio, né? Tá definido como estilo próprio. Enfim, o Wellington obrigado pelo comentário. Você sabe que a gente gosta dos seus comentários. Você mora aqui no lado esquerdo do nosso coração. Continue participando, cara. E pode, nós vamos convidar o Érico para participar de um programa qualquer dia desses. Eu vou ouvir esse cast dele aí, cara. Fiquei bem interessado. Verdade, eu também vou ouvir, tá anotado aqui. Apesar de que eu não tô tendo tempo pra ouvir muita coisa, mas eu vou dar uma ouvida assim. Olha o podcast dele. Não, no meu tempo não é por causa de podcast. Eu tô trabalhando pra cacete, cara. Sem brigadeira. Mas tá, mas eu vou tá anotado aqui, vou ouvir. Olha, eu tô até acessando aqui, eu vou te falar uma coisa, hein? Sexta meia-noite, cara, que nome foda, velho. Muito legal, bicho. Muito legal mesmo. É, e ainda sobre o Mistoncast número 63, sobre filmes trash, o Daniel 7, ele disse o seguinte: olá pessoal, muito bom o tema escolhido. Vi muitos filmes trash durante a minha infância e adolescência, principalmente na época do cine trash. Era rotina chegar da aula, almoçar e ver o cine trash. Zé do Caixão e a Maldição do Dia era muito engraçado. Realmente. É porque toda vez que começava o cine trash, o Zé do Caixão dava a Maldição do Dia, né? Foda, era foda. Pois é, e ele disse o seguinte: assisti a maioria dos filmes citados por vocês e gostaria de acrescentar à lista outros que me lembro bem. É o The Fly, que era a mosca. Que é um puta filme trash. E é bom. Deixa eu aproveitar pra comentar isso aí. Eu não considero a mosca um filme tão trash assim, porque esse filme, a mosca, ele já é uma regravação. Não sei se vocês sabem, ele é um remake. Que é o filme original de 1950, que é a Mosca de Cabeça Branca. Então, aquele sim era muito trash. Esse aí eu considero assim, era um filme sim, de baixo orçamento, mas era um filme que, pra época, com o baixo orçamento, ele conseguiu fazer coisas que filmes muito mais caros não faziam, cara. Então, por isso eu não vejo ele tanto quanto trash. Eu vejo assim, realmente como um clássico do cinema, cara. É, não, mas ele, se você for para pensar nos efeitos especiais dele, ele se tornou trash porque os efeitos são bem datados. Envelheceu bem, você entendeu? Entendeu? E ele também disse o seguinte, que ele, né, sobre esse filme da música, ele falou que achava muito interessante e nojento. Falou do Scanners, né, que era a série de filmes dos telepatas que explodiam cabeças. Olha que coisa incrível, sim, né? Sim, que E Shakma, Fúria Assassina, um babuíno assassino e uma galera jogando RPG. Ele falou que não conhecia muitos jogadores de RPG naquela época, além dele. E disse o seguinte, outro programa que passava na Band, que vi muito e que também passava um filme trash, era o Cine Sinistro, apresentado pela Vampira, que era exibido nas madrugadas de sábado antes do filme viver. E ele falou o seguinte, que ele tinha uma motivação extra para ver o filme. Quem nunca fez isso? Aliás, poderiam fazer um podcast sobre cine privê, sexta sexo e similares, não? Olha aí, dando sugestão pra nós. Eu aí só posso dizer que tá anotado. Eu já posso dizer que tá anotado e quase que praticado. Garantido. É, isso aí. Garantido. Eu só posso dizer o seguinte, me dá a imagem. A imagem, é. Quero a imagem. A Bilton. Põe na tela. Manda a imagem. Pois é. Ele falou assim, eu concordo que a maioria desses filmes eram bem ruins, mesmo na época que foram feitos, mas me são muito nostálgicos. Parabéns pelo programa, está melhor a cada dia. As trilhas sonoras estão ótimas. Abraço a todos e até mais. Isso aí. Valeu, Daniel. A gente, né, agradece aí e fica até, vamos dizer que, lisonjeados, né, por você dizer que nossas trilhas estão ficando melhores e o nosso programa ficando melhor a cada dia. Muito obrigado, esse sinal que você tem acompanhado realmente. O cozinheiro tá mandando bem, cara. O tempero tá melhorando. Realmente, né, melhorar. Mas, Daniel, como eu disse, a sua sugestão está anotada aqui, pode acreditar, ela vai ser concretizada em breve, porque é um tema legal, faz parte da nossa infância. O sexto, o Cine Sinistro, cara, eu lembro que antes do Cine Privê sempre passava uns filmes cabulosos, uns filmes mais trash mesmo. Mas eu nunca me lembrei, realmente não me lembrei desse, nem sabia que era esse o nome do programa, porque quando eu colocava no canal eu já tava. Já tinha. Tava mil, né, a hora já era mais ou menos marcada já. Tava mil, cara. Nossa, com certeza. Sabe como é que é? O cara já tava assim com o olho esquerdo tremendo, assim, sabe? A mão do nosso pé não se aguentava mais, cara. Sabe como é que é? Pezinho batendo no chão. Mas, Daniel, obrigado pelo comentário. Espero que continue participando, cara. Mande sugestões também, críticas. Pra gente é bacana. Que ajuda a gente a crescer mais, né, Patrícia? Com certeza. Com certeza. Claro. Enfim, meus caros amigos, se você quiser entrar em contato com meu amigo Sr. Patrick Murta, como que faz? @ Patrick Murta no Twitter. Se quiser entrar em contato com meu amigo Diego Mendes, @ Diego T. Mendes, número 7 no Twitter e no Facebook pelo Diego Mendes. Se quiser entrar em contato com meu amigo externo, vai ser difícil não, hein? Externo no Twitter e no Facebook. Se quiser falar comigo, @ Thiago T. Mendes no Twitter ou Thiago T. Mendes no Facebook. Se quiser entrar em contato com o Mexidão Rocks, como que faz, meu amigo externo? Você vai acessar o nosso site e vai escolher o post e vai deixar o seu comentáriozinho lá, bonitinho, que nós vamos estar lendo e respondendo aqui no podcast. Ou você pode preencher o formulário na área de contato do nosso site e apertar o botãozinho enviar. E se quiser falar conosco através das redes sociais, meu caro amigo Patrick Murta. É @ Mexidão Rocks no Twitter, facebook.com/ Mexidão Rocks, todo sempre. Se quiser nos enviar um e-mail, meu amigo Diego. É, você vai enviar o e-mail para mexidãorocks@gmail.com. Meios não faltam, não deixe de participar. Inscreva-nos, comente-nos. Patrocine-nos. Olha aí. É isso aí. Até breve. Galerinha, pera aí só um minutinho que deixa eu dar uma intertida na sala aqui, porque ela tá demais. Adivinha o que ela tava pedindo pra me assistir aqui, Thiago? O quê? Yu Yu Hakusho. Ah, é? Sério. Ué, que bom. Tem futuro essa menina, tem futuro. Cara, eu coloco aqui pra ela poder assistir, ela fica cantando o tempo todo. Ela fica aqui, corre, corre na cidade. Tem que ver. Ô, Sara, ou você canta Glória ou você canta o Yu Yu Hakusho. Ela tá bonitinha, mas podia fazer ficar quietinha. Pois é, mas tá difícil, eu tô sozinho. Tá escutando? Ela tá escutando. Corre, Daddy. Pode ser pelo e-mail, pode ser pelo gmail.com, Mexidão Rocks, né? Que é o mexidãorocks.com, etc. Foi mal que eu tava. Deixa eu voltar aqui, porque eu tava mexendo com a Sara aqui, eu viajei. É, nossa, bolei tudo que eu ia falar, e-mail, cara. Se quiser enviar o e-mail. E essas. Teve aquela outra que é dos três irmãos, Diego? Qual que era o nome? Tem programa na Disney também? É o. Tá, Sara, tá difícil demais. Dos três virgenzinhos lá. Eu sei quem que é, sei quem que é. Você, até o Michael Jackson tem o direito das músicas dele. É, só agora. É... Eu não consegui nem entender direito o que você falou, porque a Sara tá. Os irmãos Jonas Brothers. Jonas Brothers. É, Jonas Brothers. Acabou.